Cachorrão falou que é só fritadeira no paredão. Bonifácio falou que é só fritadeira. A Cenoura também. A maioria das comunidades agora é só fritadeira, só fritadeira. Tá na frente do paredão, vai rolar a fritadeira. Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vou. Vou passar a visão assim pra ela, ó. Não quero problema, só quero o resultado. Ative a boa de hoje, que mais tarde eu fico ousado. Os mano da barreteira, já foi tudo convocado. Pega a visão que não é brincadeira. Pega a visão que é a noite inteira. Pega a visão que não é brincadeira. Pega a visão que é a noite inteira. É só uísque, água de coco e as mina na sua teira. É só free. Fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira. Solinho, solinho. Ramon Dias me ligou cedo e falou assim: ó, Poli, ativa que é fritadeira hoje. Duas falou que é fritadeira hoje. Christian Bell também ativou. Frank Reis, Neca. Neca disse que vai quebrar e amassar nessa porra hoje. O papo é só de fritadeira, fritadeira. O cara forte gosta, hein? O bate facho. Vou mandar de novo, ó, ó. Não quero problema, só quero o resultado. Ative a boa de hoje, que mais tarde eu fico ousado. Os mano da barreteira, já foi tudo convocado. Pega a visão que não é brincadeira. Pega a visão que é a noite inteira. Pega a visão que não é brincadeira. Pega a visão que é a noite inteira. É só uísque, água de coco e as mina na sua teira. É só fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira. Vai rolar fritadeira, vai rolar frita, vai rolar fritadeira, vai rolar fritadeira, toma, vai rolar fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, vai Boni, vai Boni. E a fazenda grande do Retiro gosta, hein? Fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira. Solinho, solinho. Máximo respeito à batedeira. Máximo res, máximo dos máximo. Máximo dos máximo. Vamos fazer uma mistura louca. Agora é free. Fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira. Fita, fita, fita, fita, fita, fita. Fritadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira. Esquece! 719-8744-7000. World Produções! Oi.